A equipe da Polícia Rodoviária Federal em serviço no posto de Céu Azul apreendeu 359 quilos de maconha divididos em 554 tabletes. A droga que estava no interior de um GM Prisma com placas de São Paulo, que tinha como destino Cascavel, estava praticamente à mostra. A apreensão aconteceu por volta de 19 horas de ontem. Os agentes em frente ao posto policial deram ordem de parada, porém não foram obedecidos. Houve um acompanhamento tático e quando finalmente houve a abordagem a cerca de um quilômetro do posto, o veículo já estava abandonado e o motorista fugindo para um matagal. Ainda dentro do automóvel foi encontrada uma espingarda de ar comprimido. O carro, a droga e a arma de pressão foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Céu Azul. Buscas foram realizadas, mas o homem não foi encontrado. Pouco tempo depois, uma Paraty com placas do Paraná foi avistada pelos PRFs fazendo um retorno irregular, possivelmente por ter visualizado a viatura. Desta forma, iniciou-se um acompanhamento tático que foi finalizado somente em Agrocafeira, em Matelândia, visto que o motorista suspeito abandonou a Paraty e fugiu para o meio de um milharal. Dentro do carro havia uma grande quantidade de cigarros contrabandeados. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Receita Federal de Foz do Iguaçu. Em outra abordagem, os PRFs de Céu Azul apreenderam em frente ao posto, às 7 horas e 50 de ontem, um Gol que estava abarrotado com aparelhos eletrônicos sem comprovação fiscal. Neste sentido, o automóvel e as mercadorias foram encaminhadas para a Delegacia da Receita Federal de Foz do Iguaçu. O condutor e o passageiro foram identificados e liberados no local. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.